contestar eu. Né? Pergunta que assim, quando eu fui ler o cooperativismo lá, italiano e espanhol, o mínimo de pessoas para constituir uma cooperativa de pessoas. Você tem que ir para cá coitado. Outra coisa, eu quero contestar o que eu falou aqui, que basta assim, é autônomo, vou participar de algumas decisões, algumas deliberações, esses conjuntos que hoje formam os eixos de treino. Então, assim, eu participei várias vezes de reuniões dentro desse contexto. Né? Porque se pensar que somos autônomos, o teatro também é autônomo. Não é isso, Junado. Autonomia é um empreendimento que não faz parte, não está vinculado a nenhum serviço de saúde. Que não nasceu dentro de um serviço. A diferença, o Saci nasceu como um grupo autônomo. Tá? Pessoas faziam tratamentos e tal, não sei o quê, ou não, aí virou. Não é autonomia em relação à rede. O Bairro do Saci foi um dos fundadores da rede. Da rede de saúde mental e economia solidária, desde 2007. Antes ela existiu, o Saci já estava articulado em rede. Eu estou dizendo é que o Saci é uma experiência que muito mais se aproxima de uma cooperativa do que todos os outros. O Saci ou a Aralux pela X estão desvinculados de serviço público. O teatro está dentro, o teatro é um serviço público. As oficinas lá estão dentro de um serviço público, totalmente vinculadas. Né? E uma cooperativa social não vai estar vinculada dentro do serviço público de saúde. Né? Se, por exemplo, as oficinas lá do teatro, a marcenaria que ele participa, a encadenação que eu participo, e que a Isabel já participou há muito tempo atrás também, se quiser virar uma cooperativa, tem que sair do teatro. Não dá para ficar ali funcionando daquela mesma forma. É isso que é essa discussão. Então, cada grupo teria que pensar, nós queremos formar cooperativa ou não? Para isso, tem que conhecer um pouco mais o que implica. É isso que eu quis dizer. O Saci já conhece muito bem. O Saci já tem um passo muito mais, né? Nós queremos não sei como está hoje, mas... É cooperativa é formal, né? Formal, né? Então, a minha pergunta é o seguinte, a quantidade de pessoas para uma cooperativa está ainda em 20, talvez você queira. Se ainda é 20, porque se você for lá um dado de 7 pessoas, 8, agora, né? Na coluna, coletivo. Eu queria saber se ainda está baseada ainda nessa política de formação de cooperativa, da solitária e de alguma coisa da Espanha, da Busquibus, da França. Eu queria saber se você tem essa informação. Então, você diminuiu, aumentou, você está falando muito, tinha que ser X. Então, assim, dentro do que a informação que eu tenho é lei de 2012, formação de cooperativas de trabalho. 7 pessoas. 2012. São abertas hoje cooperativas de trabalho com 7 pessoas. Né? Só que a apresentação que eles estão fazendo é que venham pessoas específicas, então advogados, pessoas que estudam especificamente isso, para poder nos informar, nos formar sobre tudo isso, tirar todas as dúvidas. Principalmente tem advogados hoje no meio da economia solidária que são especializados em cooperativismo social. Né? Então, assim, aí é trazendo esse seminário para a gente poder nos formar e informar. Mas hoje é possível abrir cooperativa com 7 pessoas, só que com aquele entendimento, que às vezes ainda junta comercial, né, tem dificuldades. Então ela ainda é um avanço. Mas uma coisa é cooperativa de trabalho, outra coisa é cooperativa social, que nesse seminário a gente vai esclarecer qual é a diferença. Porque cooperativa de trabalho com 7 pessoas, não dá para abrir quem tem benefício, porque corre o risco de perder. Então, a gente precisa discutir cooperativismo social por conta também dos benefícios. Então, a gente vai, no seminário, aprofundar também essa discussão. Eu acho que, assim, bom, o João falou todos os pontos, se eu tiver dúvida, mas só para poder, então, complementar um pouquinho nisso. Eu acho que a nossa função dessas comissões é poder estruturar o grupo maior, né, oferecer propostas, sugestões, para que o grupo maior consiga se estruturar. E acho que só porque essa é uma questão importante, dos grupos poderem tomar decisões, né, a partir do momento que se sintam mais esclarecidos, fortalecidos. Eu tenho uma pergunta. E aí poder pensar nessas coisas. Eu tenho uma pergunta. Acho que, só um pouquinho, só complementando. Talvez as leis que vocês tenham feito sejam as mesmas que nós. pelo menos as relativas ao Brasil. E aí, quando a gente for fazer essa discussão, eu acho super importante fazer a contextualização da histórica da criação das leis, não é? Não é sem motivo que a primeira lei pedia 20 pessoas, né? Então, a gente essa lei foi feita na ditadura militar. Então, nós vamos ter que contextualizar, por isso eu acho legal os juristas que conheçam mesmo, né? A gente sabe que tem, né? Na Senai tem um monte de gente legal que discute essa questão, para a gente ir entendendo como é que o movimento político vai transformando, e histórico, vai transformando também a concepção de lei. E que essa lei tem a nossa cara, nesse sentido que eu digo que é legal a gente discutir. Porque é nessa hora, né, Gi, que a gente vai pôr o que nos favorece, buscar e tirar aquilo que acaba sendo um prejuízo. Por exemplo, perder benefício, e a gente precisa discutir como vai fazer isso. Ter 20 pessoas, às vezes a gente não consegue. No mesmo sentido. Só complementar o que precisa disso, que vocês estão falando do Lula. Mas também a gente está. Eu acho que não basta remeter somente aos empreendimentos individualmente. Né? Eu acho que tem que provocar também uma reflexão nesse empreendimento. A gente quer virar cooperativa ou não? Mas a gente pode somar no território, a gente pode se associar a alguém e montar uma cooperativa com dois, três maior. Né? Eu acho que tem que. Neste levantamento, isso tem que ser provocado, essa reflexão tem que ser provocada também. Mas, Gi, quando você fala em número, está se falando do mínimo. Do mínimo para cima. Eu sei. Mas, e na caracterização também. Também tentar fortalecer os empreendimentos para a gente também. Porque, às vezes, um empreendimento sozinho não consegue. Ah, com certeza. Com 10, 20. Pensar em empreendimentos de base territorial. Eu acho que junta um monte de gente. Então, isso é o que o grupo vai produzir.